0,0 vento variável 1 nó. Bom dia. Informação em curso à Índia, Recife 330, copia? Copia, informação. Autorizado Recife, nível 330, via pelo ISC 58. Decolada 1-0, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 199.35 e aciona 5177 no transponder. Autorizado Recife 330, via pelo ISC 58, decolada 10, curva esquerda na Puca, Aracaju. Controle 199.35, transponder 5177, via 3290. Protejamento correto, confirmando parte 3. Afirma. Gente, reporta pronto para o pushback saneamento, TAM 3890. Chame Recife, 1251. 251, confirma. Confirma, 1251. Obrigado, bom dia. Doutor Salvador, poderia coordenar a proa de Aracaju para o 35514? Anotei a solicitação, mantenha a saída. Lateral. Para a Índia, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Índia, nível 320, decola da pista 1-7 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voo a posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta Upper Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5405 no transpondo. Correto, no pátio da Aerostar, já possui POB? Para acionamento, táxi decolagem agora com a torre em 1.8.6, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Chama táxi. 5973, decolou, 1-2, controle, 1-9-3-5. Grato, bom trabalho a todos, obrigado. Obrigado também. Você é 3, decolando a sua escuta. Gol 9280, chame Recife 12545. Controle, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, controle, contato radar. 973. É 3597, recolado autorizado 1-0, vento 1-8, 0 grau 039. 9647, direto Duna 4000 pro ILS 1015, câmbio. 3597, decolou Duna 4, controle 1, 9, decimal 3. 95, obrigado, boa. Salvador, boa, 35 no céu decolado na Arbor Elefa, passa 2200. Então 35 no céu, controle, contato radar. Volta 3153 para o táxi com 97 agora, 3 horas e 30, alternativa é Campinas. TR-72, passando 95 para o 90, Salvador, Aracaju. Decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Com ajuste no 0 no 5, vai táxi certo para o TR até a Alfa via Fátio e Índia. Quando lá de 2:30 até 3:53. Obrigado e uma boa semana. Autorizado, reporta fonte espera da papá. Salvador, na escuta do 5514. Sempre. Por gentileza, senhor, nível 150 como final. Sim, sub e mantenha 150, vou informar o centro. Obrigado. O 5014 da TAM solicita telefa, se possível. Livre. Obrigado. Autorizado no pátio 3, reporta táxi, TAM 3890. Livre por funcionamento, 3890. Salvador, TAM 3153, mantém de novo, ponto de espera da missão. 3153, mantém o ponto de espera da missão. 9647, desça para 2000. 5973, chame Recife 12545. Recife 12545, grato. Tem condições de decolar? Então a linha decola, pistão 17, vento 200 graus, 02 anos. TAM 3517, chame Recife 260. 260, obrigado, até pronto. É. Fox, ficou luz 21 no controle 119, decimal 35. 1935. Controle ao Papa Romeo Alfa, Eco Fox, saída Arbor, transição Alefa. O Papa Romeo Alfa, Eco Fox ao controle, está em contato, radar com a radial ideal de saída. Vai manter o perfil da saída na Pro de Arbor após Alefa, pode manter a 259 mesmo. É o seguinte, qual a razão de subida que está empregada? 2.500. 500 pés? 2.500 pés. 1.500 pés. 2.500, 2500. A 25007. Pode acender direto para o nível 320, senhor? Positivo, livre. Obrigado. O TAM 3890, táxi via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, no decimal 612, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Parte principal, Índia Alfa, 10, no 5, braço, bom dia, bom dia. O Alfa Fox pode voar direto em posição Alefa, senhor? Livre. Mais uma vez, muito obrigado. Controle 119-1935. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3153, TAM, passa 21 na Dael. 3153, controle, meu cordial, contato radar. Cordial, pode voar da El, tá presente? Livre. Autorizado. É afirmativo, a gente vai descer para 2000, direto Duna, em Duna, seu intercepto localizador, completo ILS para pouso. Oi, bom dia, sou 3190, pronto, passar o mandato. 390, linha decola 90, vento 180 grau 039. Ele tem a linha decolada, Salvador, até 3153, a possibilidade de lá na flor de bridge. Aguarde, 3153. Agradeço. Seguinte, cheque o trem de chama a torre, Rio, 1186. Controle 1-9935. Rio 9471, torre. 9047, pouso autorizado no zero. Vento variável com 3 nós. Trip 5594, chame Recife. 12545. Autorizado. Guarda o brinde, 3153, obrigado. Transfere, esse é o controle Salvador, minha cordial. Vamos ajustar agora 1095, direto Duna 4000 para o ILS. Direto Duna 4000 para o ILS, 1015 ajustado, 5306. Então, 3153, chame Recife, 1251. Recife, 251, bom dia, senhor, bom trabalho. Boa. Papa Romeo Alfa Echo Fox, chame Recife, 1260. Azul 4208, Salvador, via chegada Mares, desce para 2000, ajuste no 025. 947, solo aos 31, direita, solo 1219. Bom dia, 9647, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, é o 9647. Cara, chame Recife 12545. 12544, eu já estou. Trip 5316, reautorizado para 2000. 2000, 5316. 5316, livre ILS. Autorizado ILS 5316, 16 da tripla.